Se essa vida fosse filme, eu só queria ver você naquelas cenas calientes que meu irmão não me deixa ver. E eu seria tua donzela, baby, vem me salvar. Porque eu até faria sozinha, mas perderia a graça. Não olha assim pra mim que eu não sei segurar. Te conheço, já conheço essa maldade nesse olhar. Não olha assim pra mim que eu não sei segurar. Joga a mão pro céu que eu sei que hoje eu vou gritar e peço: oh meu Deus, tem de piedade de nós. Oh meu Deus, tem de piedade de nós. Se essa vida fosse filme, eu dava pausa nessa cena. Te olhava de cima pra baixo e bate a palma no cinema. E eu seria tua baby, final feliz, descomplicado. De horizonte eu vejo um monte, mas só quero se for do teu lado. Não olha assim pra mim que eu não sei segurar. Te conheço, já conheço essa maldade nesse olhar. Não olha assim pra mim que eu não sei segurar. Jogo a mão pro céu que eu sei que hoje eu vou gritar e peço: ah, meu Deus, tem de piedade de nós. Ah, meu Deus, tem de piedade de nós. Eu falo: ah, meu Deus, tem de piedade de nós. Ah, meu Deus, tem de piedade de nós. Se essa vida fosse filme, eu só queria ver você. Se essa vida fosse filme, eu só queria ver você.